mas a maioria é na área 51. E a, sem força aérea, tem uma coisa aqui na guerra chamada airdrop, certo? Nesse airdrop vem 10 mil pontos mais uma minigun. Vem dois. Na guerra tem um com 30 minutos, outro com 10 minutos. Isso é feito para virar o jogo. Ele vai aparecer como se fosse uma mala caindo, uma mala preta caindo de paraquedas. E aí depois quando ele chega no chão, ele vira uma caixa que fica rodando assim, quem passar por cima pega uma minigun e ganha 10 mil pontos para sua organização. Nisso é tipo uma virada assim que o cara pode estar lá em último, passar para primeiro. Só que o problema é que tudo se junta lá, tanques, hunters, principalmente hunters. Porque o que mais tem é o pessoal se juntando lá embaixo, a pé, porque só dá pra pegar a pé, não dá pra pegar no veículo, meio óbvio. Sem hunter, o hunter ele fica lá com a .50 dele, a .50 dele tem um considerado que muitas pessoas chamam de aimbot. Tipo assim, ela, vamos supor, eu tô mirando pra 50 graus, eu tenho contato em 45 graus, a mira vai puxar. Eu atirando pra 50 graus, a .50 vai atirar em direção a 45 graus e vai acertar o contato. É isso que eu tô querendo dizer. Resumindo, o Hunter ele fica o tempo todo ali no chão esperando, e aí só quem é da org dele que o Hunter deve chegar. E aí quem é que pega? Sempre quem é que pega o airdrop? Sempre quem tá com mais efetivo aéreo ou com a maior qualidade do efetivo aéreo, nem com mais efetivo aéreo. Por causa que a gente tem dois F5 e a gente tem. Sim, a gente tem. Cortou aqui. A gente tem dois F5 e dois AH2 Sabre. Dois H2 Sabre. Nisso, eles têm. Os Estados Unidos também tem dois e dois. O GI também, o GI também, os ASFAC também, resumindo. Eles têm seis. Nós temos dois. Eles têm seis de cada coisa, nós temos dois. A qualidade é muito prezada pra gente. Eles podem ter 90 membros, a gente pode ter 30. Resumindo, a qualidade é importantíssima pra gente. Não é quantidade, tanto que a gente nem pode ter. Tu falou agora 32 membros, tem alguns que não estão logando, acho que é 10 ou 12, não lembro agora, não estão logando direito. Mas a gente não pode ter mais de 30 membros, já eles podem ter 90 ao total. Então, tipo, normalmente o efetivo deles sempre vai ser maior, mas o nosso treinamento é pra dar de 10 no deles, certo? Voltando àquele exemplo lá que tinham parado o carro. Tinham matado dois, tava de longe, tava em combate sniper. Tinham parado dois, tinham matado dois. Nisso, enquanto jogavam dois, eu joguei uma granada de fumaça, fui pra cima do morro. E aí, depois de um tempo, me acharam. Só quando me acharam, já tinha acertado o HS1. Depois, quando me acharam, depois que eu acertei o HS1 e o outro também em posição, ainda consegui levar os outros dois. Resumindo, eu que tinha ficado sozinho, tava eu e o sargento, acho que era o sargento Castelo, como é? Sobre aqui. Era o sargento José Augusto. Ele é que eu tava vendo aqui quem tinha aqui no negócio TS. Aí era o sargento José Augusto. Ele tava lá e ele tava no carro. Tinha morrido o soldado Luiz e o soldado Davi, se não me engano. O sargento José Augusto, com medo, porque ele tava sozinho, né? Que eu tinha subido pro morro. Ele pegou a viatura e saiu. Eu fiquei lá no local. O mesmo provavelmente pensou que eu tinha morrido. Nisso eu abati os três. Depois o mesmo voltou pra me pegar. Tanto que o outro não entendeu como eu tinha abatido os três, se não me engano. Quantidade não é qualidade. Eu sei que, vamos supor, pra gente, principalmente se fosse, vamos supor, um sultão atrás, um tanque no meio, um sultão na frente, como é que a gente vai chegar lá de um tanque? Tipo, com um carro de quatro pessoas, sem um treinamento muito, muito avançado dos quatro, não é de um, dos quatro membros, que no caso precisaria do quê? De provavelmente um de jetpack pra chegar por cima do tanque, pra pegar por cima ali pela porta do tanque, atirar. Que vai tirar a extração do tanque. Outro teria que, vamos supor, ter acertado o pneu de algum do Sultan da frente, que aí o tanque passaria por cima, acabaria explodindo o Sultan, para o outro tentar focar no, nos outros, para os outros dois tentarem focar no, a outra viatura tentar focar nos outros dois do Sultan. Enquanto isso, o cara que tava de jetpack, enfim, eu dei meio que uma estratégia aqui de como matar eles, certo? Só que nisso eu não precisava, eu dei a estratégia aqui. Só que agora os caras não estavam treinados para fazer essa Então, estratégia. mas aí Talvez que eu tivesse tá. para fazer. Aí que tá o problema. Eu também sou a favor da qualidade do que quantidade, entendeu? Aqui, é igual eu falei, a metodologia aqui do Henrique Costa é diferente da minha. Né? Eu, quando estava na 17 BPM, eu tinha um sistema de trabalho, ele aqui já tem outro. O que que é o trabalho dele aqui? A missão dele é capacitar pessoas. Você pode entrar aqui vindo até do MTA, cara. Você pode ficar aí tempo parado sem jogar samba. Ele vai pegar o pessoal do zero. Aí vai ter todo um ensinamento em cima, todo um trabalho em cima, todo. E isso gera tempo. Gera tempo. Às vezes, tempo é precioso. E é aí que a gente tem que pôr na balança, pesos e medidas, para saber o que que é viável. Então, assim, a missão aqui é capacitar soldados. É claro que, se você for pensar numa qualidade, é certo de que uma equipe pequena, mas bem treinada, consegue vencer grandes acontecimentos aí, grandes, né, coisas imprevistas. Sim. Por quê? Porque eu já presenciei isso na 17 BPM. Eu, com uma equipe, uma viatura de 4 efetivo, 16 procurados, acima de level 8, a gente conseguiu limpar a lista inteira. Entendeu? Enquanto no servidor tinha COP lá com 20 policiais, 15 policiais, não conseguia fazer o que a gente fazia. Numa equipe de 4, às vezes com 2 viaturas, então, pronto. Ninguém mais fazia nada no servidor. Não roubava, não assaltava, não sequestrava, porque a gente não dava fôlego. Só que para chegar nesse nível, eu trabalhava com uma equipe pequena de 15 jogadores. Só que para chegar nesse nível, foi muito trabalho em cima, muita disciplina, né? Muita organização, disciplina principalmente, porque não são todos que estão abertos à disciplina, a aceitar isso, A receber esse a conhecimento. aceitar isso. Então, para você ter qualidade, você precisa ter interesse, você precisa ter conhecimento. E você precisa ter disciplina. Se você não tiver interesse, não tiver conhecimento e não tiver disciplina, você não vai conseguir ter uma boa equipe preparada para atender à altura esses fatos aí. Você vê, o pessoal tem 90 player e a gente com 30. Então, para se chegar nesse nível de qualidade, ainda vai faltar muito. Por isso que eu tenho que avaliar aqui o que que está sendo treinado. Quem que está treinando? Ixi, tem muito assunto ainda, tem muitas águas a descerem aí pela ladeira. Entendeu? Então, é igual eu falei, eu cheguei recentemente, o Henrique Costa tem um sistema de trabalho que eu estou conhecendo como é o sistema dele de trabalho. Se tiver algumas objeções, a gente vai estar conversando, mas isso, né, requer tempo. Entendeu? Às vezes o tempo pode ser precioso, né? Pode, dependendo do nível do servidor. Mas é uma coisa que não depende de mim, né? Eu não dependo, não é eu que comando, não é eu que comando isso aqui. Quem comanda é o Henrique Costa. Então eu tenho que passar para ele, expor para ele tudo o que está acontecendo, de que forma que está acontecendo, onde nós estamos sendo mais prejudicados e formas de resolver isso, né? E aí ele está oficializando, está gerenciando e enfim, tudo mais, entendeu? Então eu por enquanto entendo a sua situação. Né, toda a informação é importante, né, essas informações que você está me passando eu já nem sabia, né, então é importante a gente ficar ciente disso, entendeu? Para mim poder melhorar os meus argumentos e poder bolar umas estratégias melhor. Eu ainda não tive tempo de patrulhar com o pessoal, tá? Então tudo eu ainda vou fazer, entendeu? Nos próximos dias aí. Então é ter paciência, Lucas, não tem como, tem que ter paciência. Eu entendo tudo isso, senhor, certo? Que bom que o senhor. Sinceramente, eu esperava que o senhor, pelo que me passaram, e não me passaram nada do senhor, certo? Eu li sobre o senhor no próprio site da 17 BPM, eu vi todos os vídeos da 17 BPM também, vi como é que o senhor age, então pensei que o senhor teria pelo menos um modo parecido de visão com o que eu tenho, que o senhor tem. E o senhor, mesmo que não tivesse, o senhor é muito aberto às opiniões, como eu. Eu gosto de escutar as opiniões, se for o caso, eu defendo a minha, mas que nem o senhor falou, eu dou minha sugestão, mas eu não posso dar minha sugestão aqui considerando que foi feita. Não é porque eu falei com o senhor que eu posso considerar que ela foi feita. Eu dei minha sugestão. O senhor vai levar ela em consideração. Mas às vezes não é um modo de jogo, vamos supor, do general Henrique Costa. Às vezes não Às é vezes um a equipe modo não assim. está preparada para isso. Às vezes, vamos supor, às Exatamente. vezes a gente pode estar pensando muito além do tempo. Às vezes a gente está com um Não pensamento. pode sair pulando A gente não etapa. pode pular a etapa. Tem tudo, tem todos os detalhes ainda que precisam ser colocados. Às vezes tem a questão da visão do Henrique, tem a questão dos efetivos que eu tenho, se, se tem condições de fazer o que está sendo proposto, se eles têm condições. Se não tiver condições, então primeiro eu vou ter que arrumar as condições para depois voltar naquela ideia que a gente tinha anteriormente, entendeu? Então, Tá, mas é isso, senhor. Eu vou levar os principais argumentos. Eu já conversei muito com o senhor aqui, já tomei muito seu tempo. Inclusive, desculpe ITKS aí pelo seu tempo que o senhor me deu aqui conversando com o senhor. Fico muito grato com isso. Mas agora, principalmente agora, os últimos temas. Um tema que a gente já abrangeu, mas eu nem cheguei muito a falar, o senhor mais falou. Mas era um dos os temas que eu vim aqui, principalmente, foi esse caso aí. Foi um caso geral da organização, esse caso uma observação aí desse caso do sargento, que eu tava um pouco em dúvida, e também do caso do efetivo, qualidade, e do caso da FAB, né? E do caso agora que eu vou falar agora, que é do caso de uma força especial, certo? A gente necessita muito de uma força especial. Como a gente falou, quatro pessoas deram conta de 16, certo? Procurados. Que enquanto 15 policiais eles não faziam isso. É o que eu tô querendo dizer. No Exército Brasileiro, existem vários batalhões de operações especiais, tanto no Exército quanto na Marinha. Eu vou dar um exemplo aqui. Na Força Aérea existe a Paraçá, Esquadrão de Resgate Aéreo para tomar avião, depois que o avião foi sequestrado, etc. Existe na Marinha a Grumec, uma das melhores do mundo, mais treinadas, estilo SEALs, para tomar petroleiro, que foi tomado por terrorista ou por pirata, para defender cargueiro, para. Enfim, esse tipo de coisa. Tem o Batalhão Tuneleiros, que no caso o Batalhão Tuneleiros é a elite da elite, por causa que dentro da CFN, dos Cidades Navais, tem a Comanf, Comandos Anfíbios, que nem tem a Comandos do Exército Brasileiro, mas a Comandos Anfíbios, dentro do Batalhão de Comandos Anfíbios, tem o Batalhão Tuneleiro, que é o batalhão mais treinado do Comandos Anfíbios. Aí agora levando em consideração pro Exército. Nós temos aí no Exército, principalmente, temos o primeiro Batalhão de Comandos, primeiro BAC. Tem que fazer o posto de comandos, que é mundialmente conhecido, primeiro batalhão de comandos, mas o que é mais mundialmente conhecido é o primeiro batalhão de infantaria da selva, no caso, o curso SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Mas agora, vamos levar em consideração, que daria para criar aqui seria ou o primeiro batalhão de ações comandos, ou o primeiro batalhão de operações especiais, mas agora que eu acho que se encaixa mais com o nosso momento, por causa que o senhor falou sobre que o modo do Henrique, ele quer a brigada em si, e também a gente não tem membros para construir, como é que eu posso dizer, um batalhão todo, tipo dois batalhões, é um batalhão de operações especiais. O batalhão de operações especiais seriam uns 30 membros, a gente não tem isso, não dá para ter isso e ter o um negócio. Só que dentro de cada batalhão de fronteira, cada batalhão do Exército Brasileiro, existe como é que eu posso dizer? Uma força especial, chamada Pelops. Não sei se o senhor já ouviu falar. Não. Que a Pelops. Não, Quê? não ouvi. Tá ok. Se o senhor se interessar aí, não sei se o senhor vai se interessar e procurar atrás, a Pelops é como se fosse um batalhão de operações especiais, só que é um batalhão de operações especiais pequeno. Cerca de 10 players normalmente. No caso aqui, aprimorando pro servidor, né? Vamos supor, seria o quê? 10 a 6 pessoas, umas 8 pessoas aí, que seriam os mais treinados, seriam. Isso é de um batalhão, certo? A definição de Pelops, eu vou tentar pegar aqui a definição de Pelops na Wikipedia. Mas Pelops, eu esqueci agora qual é a. Eu lembro só da abreviação. Mas Pelops em si, todo batalhão existe Pelops. Todo, aqui, ó. Pelops. Pelotão de Operações Especiais, mais conhecido pelo acrônimo Pelops. É o nome de diversas frações de elite orgânicas na e de orgânica or, ah, pronto, desculpa. De organizações de unidades de combate convencionais do Exército Brasileiro. Exata. O que seria isso? São Pelops é uma um pelotão de operações, é um pelotão, não é um batalhão, é um pelotão de operações especiais dentro de unidades convencionais de combate do Exército Brasileiro. A gente é uma unidade convencional, uma unidade treinada normal, não é um batalhão de operações especiais. Resumindo, isso aqui é como se fosse um mini batalhão de operações especiais dentro de uma unidade de combate convencional. Resumindo, pega os que se destacam e treina eles mais, faz ali um pelotão de operações especiais e cria ali o líder deles. Tem um gigante, mas realmente gigante, aqui no, no, na Wikipédia. Então, deixa eu Uma das só minhas falar uma dúvidas coisa sobre aqui, Flash é o Soraya. Eu entendo, esse assunto ele estende muito e eu não tenho muito tempo. Mas assim, igual eu falei pra você, eu ouvi dizer que o Henrique Costa vai preparar um grupo de atiradores, tá? Atiradores de elite, não sei se isso ia ser pelo ar, como que ia ser essa frota aí que ele tava preparando aí. Não sei se era três ou quatro atiradores de elite, não sei se ia abrir inscrições, não sei como que tá sendo isso daí. Isso daí vai ser melhor esclarecido amanhã. Mas eu sei que uma equipe de elite tá sendo criada aí para dar um apoio. Agora, quanto a esses grupos de elite, é igual eu falei para você. Primeiro, a gente tem que priorizar o que nós temos. Primeiro de tudo. Primeiro, a gente tem que deixar pelo menos alinhado o que nós temos hoje. Ah, nós temos 32? Então vamos alinhar esses 32. Tá trabalhando certinho, tá bonitinho, tá rendendo? Aí a gente vai para a segunda etapa, que é verificar essas divisões. E para a colocação dessas divisões, volta a dizer, não depende de mim. Depende do Henrique Costa. Então, se ele quiser pôr, ele vai pôr. Se ele não quiser pôr, a gente vai ter que continuar trabalhando com os recursos que nós temos e se adaptando. Entendeu? E claro que de uma certa forma eu poderei, de uma certa influência, até tentar levar alguma coisa lá, de acordo com a necessidade, tentar mudar alguma coisa. Tudo isso é conversado. Entendeu? Exatamente. Mas é primeiro o foco agora é eu conhecer minha equipe, é eu verificar o que está sendo feito, é eu enxergar o nível do servidor que nós estamos enfrentando, entendeu? E ver de que forma eu vou capacitar esse pessoal. É esse que é o foco. Antes de ficar pensando, porque tudo é muito bonito. Tudo é muito bonito, o exército tem muita coisa, mas assim, as ferramentas que eu tenho, eu preciso primeiramente conhecer elas. Entendeu? Para depois vir os planos B. Tem cargos que precisam ser elevados, tem patentes que a gente precisa verificar aí para poder às vezes até abrir uma divisão. Então vai tempo, vai tempo, entendeu? Eu entendo perfeitamente aí, mas o foco agora é focar no que nós temos. Eu entendo que tudo é demanda de tempo, certo? Mas agora, o senhor tem que entender por causa que isso, eu entendo que todo o exército tem que ser treinado, mas isso é uma prioridade. Eu entendo que tem que ter tempo, tem que esperar, mas se possível apressar muito, principalmente em relação da Força Aérea. Tá aqui, eu abrangi o tema aqui da Pelops, no caso que eu acho que se encaixaria mais com o estilo do general, porque criar um batalhão de operações especiais de batalhão ou batalhão de ações de comandos, acho que não é mais a cara dele, mas um Pelops, que é um batalhão de operações de uma unidade do exército convencional, acho que se encaixaria mais no caso do general de exército Henrique Costa. Agora eu vou dar alguns exemplos de coisas práticas que aconteceram aqui no servidor, certo? Houve um atentado, a gente não pôde fazer nada, a gente foi para aquele atentado lá, que eu falei lá dos oito, pá, a gente foi, conseguiu matar alguns, mas a gente não pôde fazer nada exatamente na hora que eu morri, que eu falei que eu ia levantar a pauta depois, foi para Hunter. A gente simplesmente só pôde assistir o chat kill. O chat kill era repetidamente o tempo todo. Nossa função principal, que era proteger o cidadão de bem, não estava sendo cumprida. O chat kill era flodado. Aquelas 5 killzinhas ali do canto eram flodado, tipo, foi flodado, se não me engano, 2 vezes seguidas. Sem interrupção de outro kill. Foi muito rápido. De o quê? Porque era o quê? Era Hunter ou F5, no caso. Hunter Hydra, né? Porque eu só levo em consideração que o nosso é que é o. Que o nosso é que é o F5 e o H2 Sabre, no caso Hunter. Mas no caso Hydra e Hunter, H2 Sabre e F5, bombardeando tudo. Principalmente o H2 Sabre com o seu ponto 50. Levando todo mundo e a gente só assistindo no chat kill. Realmente só assistindo. O pessoal perguntando no barra N, que é o chat dúvidas, se podia reagir a atentado, porque ninguém fazia nada. Choros vão ter. É igual, por exemplo, quando acontece algo que você não espera, como foi o 11 de setembro, era choro para todo lado, fumaça para todo lado, pessoas intoxicadas e, meu, era uma loucura. Pessoas vão reclamar, Lucas, é totalmente normal. Pessoas desesperadas, pessoas gritando, pessoas implorando, é totalmente normal. Entendeu? A gente não se deve se abalar por isso. Isso é totalmente normal, isso vai acontecer. Então, só que assim, a gente tem que ter foco, entendeu? Vai ter choro? Vai, mas o que que eu posso fazer? A gente tem que trabalhar do jeito que nós podemos trabalhar. Não Exatamente, fazer não algo tem o que impossível, fazer, tá? entendeu? Você Ah, só. tá. Tá, tem gente lá, um monte de gente chorando. Tá, vamos pegar aqui uma viatura e vamos, sei lá, vamos lá, dois, três lá e vamos tentar resolver. Não é assim. Exatamente, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento. O que eu tô querendo dizer é levar isso o mais rápido Não, eu, possível dentro do pro. que eu posso fazer, claro que eu vou estar repassando para ele. Nem tudo vai ser possível ser feito, mas obviamente a gente vai estar analisando isso daí e vamos ver nos próximos dias aí o que que vai acontecer. Tá, ok. Vamos supor, eu tenho um jato lá atrás, não sei se o senhor conhece, tem um jato na Força Aérea Brasileira, R-99, que no caso é um jato de fotorradar, pra. Tem um radar em si, né?